e dose de reforço. Cartão do SUS e CPF. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é, homem? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povão dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macarri. Mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aésio. Cuidado. Informação séria, notícia verdade, os fatos reais da forma como eles acontecem. Rádio jornalismo de credibilidade. Começa agora o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Campos Salles, 12 horas 13 minutos. Hoje, 4 de abril, terça-feira, né? Começando aí uma semana movimentada em Campos Salles. Há pouco, o município recebeu o governador do estado do Ceará, Elmano de Freitas, né? Com toda a cúpula da segurança pública, aonde foi implantado do município de Campos Salles, nesta data, o Batalhão do Raio. É, também um sistema de monitoramento de câmeras. Então, a partir de hoje, Campos Salles e a região do Cariri Oeste contando com mais segurança, né? A nossa equipe esteve por lá até agora, eu, Júnior Moreno, conversamos, né, com prefeitos, vereadores, lideranças, e a gente vai, aos poucos, soltando essas matérias aqui dentro do Jornal do Meio-Dia, né? Uma solenidade bastante concorrida, onde o prefeito municipal de Campos Salles, João Luiz, em seu discurso, pediu ao governador, né, empenho, né, e verbas para a conclusão do Hospital Municipal de Campos Salles, também para a construção do Detran Regional aqui de Campos Salles, né? E do campus da URCA, né? Foram aí solicitações também da Delegacia Regional de Polícia Civil de Campos Salles. Então a gente não conseguiu uma coletiva com o prefeito João Luiz, né? Ele estava acompanhando o governador em várias visitas que estão fazendo aqui ao município de Campos Salles, mas aí nos próximos dias a gente já conversa com o prefeito João Luiz. Conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Campos Salles, o doutor Neto, né? Conversamos também com o prefeito municipal de Potengi, o Edson Veriato, né? E a assessoria do governo do estado, através da Casa Civil, ficou de nos mandar aqui o áudio do governador Elmano de Freitas para a gente destacar ainda dentro da edição de hoje aqui do Jornal.